Olá, seres da internet. Bem-vindos a mais um episódio do Nano, nosso podcast mais enxuto e essencialmente nosso único podcast por enquanto. Eu sou o Vitor Ferreira, comigo novamente, como sempre, Rodrigo Trindade. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais uma edição do Nano. E Vitão Camilo. Saudações, ouvinte. Oi. Oi. Tudo bem? Vocês repararam que, tipo, eu não tenho uma frase de introdução, né? Eu basicamente copio a tua, Vitor, e vamos que vamos. Tudo bem, cara. Você é um usurpador, né? Um dia você arranja uma identidade própria, cara. A gente descobre. Enquanto isso, estamos reunidos aqui, não presencialmente, para falar um pouquinho de Star Trek Sem Fronteiras. SMS, banda larga, telefone fixo, tudo na palma de sua mão. Basicamente. Pra onde você tá indo com essa piada, cara? Eu não entendi nada. Ué, sem fronteiras, cara. É propaganda de telecomunicações. Propaganda de telefonia. É, Star Trek é uma... Jesus. Lembra do telefone StarTAC? Ah, tá. StarTAC Sem Fronteiras. StarTAC? Tinha algum vínculo? Sim, cara. Foi totalmente inspirado. O negócio era flip, o negócio se mexia por causa do transcoder do Star Trek. Ah, pode crer. Todo formato. É bom, uau. Por isso que se chama StarTAC. Como eu não era uma criança que assistia a Star Trek, é um negócio que não, é muito querido pro meu pai, eu não tinha a menor ideia. E, enfim, isso saiu da moda, então eu nem associei mais. Olha aí, já começamos com drops de conhecimento. Veja. Inclusive você. Porque, na nossa infância, assim, hoje em dia a gente chama muito de Star Trek e tal, mas a minha infância era, tipo, esse nome não existia. Pra mim era Jornada nas Estrelas. Que nem Guerra nas Estrelas. É, exato, que era aquele negócio chato que passava na Manchete, reprisado antes. Canal 21, não só na Manchete. É, mas eu acho que tinha na Manchete sim, cara. É, eu não sei se era só na Manchete. Mas enfim, eu lembro que pra mim, quando eu era moleque, eu detestava Star Trek, porque era aquela série chata e antiga que passava na Manchete, no caso, antes de começar os desenhos japoneses que eu adorava. Mas e aí, agora que você é um homem mais crescido, um homem mais sábio, primeiro, o que você acha de Star Trek Sem Fronteiras, que é o mais novo? E segundo, se você voltou a rever algum episódio de Jornada nas Estrelas? Achei que você ia perguntar se eu tinha voltado a rever algum dos desenhos da Manchete. Cara, eu sei que você já viu, eu não preciso fazer essa pergunta. Não, então, eu, assim, acho que como boa parte das pessoas da nossa geração, eu tinha um conhecimento muito limitado de Jornada nas Estrelas. Essencialmente, o conhecimento que eu tinha de Jornada nas Estrelas até... pouquinho tempo atrás, até, sei lá, 2013, assim, era via Big Bang Theory, assim. Conhecia as menções ao Leonard Nimoy, essencialmente por causa do Sheldon e tal. Mas, enfim, eu sei que teve o reboot, né, do Star Trek, que veio em 2009, né, com J.J. Abrams. Mas esse filme mesmo, eu só fui ver depois do lançamento de Star Trek... Além da Escuridão. Into Darkness, né? Além da Escuridão. Que eu confundo, a gente tava comentando isso no dia, né? Eu confundo os títulos porque, tipo, Into Darkness eles traduziram como Além da Escuridão e aí esse é Beyond, que, tipo, é além e aí, enfim. Não vem ao caso, off topic. Mas eu só fui me interessar por Star Trek depois que já tinha lançado o Into Darkness, né? Uhum. Mas eu gosto muito dos dois primeiros filmes. Né, e tava com uma expectativa bem forte pra esse. Gostei menos do que eu achei que eu ia gostar. Eu li muitas resenhas dizendo que, nossa, ia ser maravilhoso e tal. Foi muito bom, gostei muito. Foi o único Star Trek que eu já vi no cinema até hoje. Foi legal, mas ainda, se tiver que fazer um ranking desses três do reboot, eu ainda fico com o primeiro. Interessante. E pra mim é o contrário. Pra mim esse é o melhor. Talvez é porque esse pareça mais um filme... que lembra o Star Trek clássico, porque os outros Star Treks eram divertidos, mas eles eram essencialmente filmes de aventura, eles não tinham muito do que fazer Star Trek tão impactante pro público clássico, e eu tinha uma certa noção maior do que era isso. Então, ver esse filme, ver as interações entre a tripulação, ver as questões um pouco mais profundas, não tão profundas, mas ainda um pouquinho, comparando com os outros dois, há uma questão, um estudo um pouco mais interessante. Eu acho que esse é o melhor dos três disparado. Pensando em retrospecto com relação à série original. Exato, né? É que eu tenho mais conhecimento. Justamente esse ponto, né? Assim, eu gostei muito, não tenho nada reclamar. Inclusive, mesmo sem conhecer a série original a fundo, né? Sem nunca ter visto um episódio da série original, dá pra sentir que tem um clima que remete àquilo, né? Tipo, tem um clima um pouco mais lento, e essa coisa de... foca mais, talvez, no diálogo dos personagens e tal. Você consegue ver que o filme inteiro ele tem uma cor diferente, assim. Ele não chega a ser uma mudança na fotografia, mas parece que ele tem um verniz diferente que remete a ele a uma coisa mais antiga, assim. E isso dá pra sentir mesmo sem ter visto a série original. Mas aí, assim, eu como sendo um espectador exclusivamente dessa geração recente, eu gostei muito, mas ainda prefiro o primeiro filme. Certo. E você, Rod? Você também nunca viu, mas seu pai... Mas o seu pai gostou muito, gosta muito. Pois é, assim, meu retrospecto aí com Jornada das Estrelas, Star Trek, é recente, assim, de assistir as coisas e prestar atenção nos detalhes. Assim, não é um negócio que era desconhecido pra mim, justamente porque meu pai sempre foi muito fã. Ele gosta de fazer o símbolozinho lá, vida longa e próspera. E também, assim... sempre teve ao redor de mim por causa disso, né? Meu pai costumava assistir na televisão de fim de semana, mas eu nunca parei pra assistir do lado, assim. Não foi algo que fez parte da minha formação como pessoa, né? O contato maior, eu acho que assim como o Vitão, e assim como eu já falei em um podcast anterior, um Shuffle, se não me engano, foi via o Big Bang Theory, que... Eu acho que é uma série que hoje em dia é muito criticada, porque eu acho que ela pasteuriza muita coisa, mas de certa forma ela trouxe, acho que, uma aceitação mais global, tipo, pro grande público, do que é uma cultura nerd, né? E um dos grandes centros é Star Trek. Acho que não tem nenhuma discussão sobre isso. E o Sheldon, em vários momentos, faz referências e tem uns trejeitos que ele gosta de comparar com os do Spock, né? E eu até, saindo do filme, desse último filme, eu achei que muito daquele Spock que o Sheldon copia tá no Spock do Zachary Quinto nesse último filme, né? Mas assim, falando sobre minha experiência de assistir esses últimos filmes, eu já tinha visto eles picados, os dois primeiros. Nunca tinha assistido em sequência, assim, do começo ao fim. E assistiu uma montagem. É que assim, como eu falei do vídeo no YouTube com os melhores momentos de cada um. Como eu comentei que meu pai tá sempre assistindo uma outra coisa de Star Trek, e eu já vi várias vezes ele, assim, na televisão, tá passando em algum canal desses aí que passam filme, tá passando Star Trek. Aí eu sento, fico, faço companhia, mas eu não tô prestando atenção necessariamente pro filme, porque peguei no meio do caminho, eu detesto fazer isso, eu não gosto de pegar filme pela metade. Eu sempre acho que eu vou perder alguma coisa no meio. Então eu nunca... Eu não tinha visto eles inteiros até sexta-feira passada, né? Que foi, enfim, o podcast atemporal. Mas no sábado seguinte eu fui assistir o último filme, né? Eu assisti os dois primeiros dessa nova trilogia. E a gente foi no cinema assistir o último todos juntos, né? E a minha opinião é parecida com vocês. Acho que é meio... unanimidade entre nós que o segundo filme, o Além da Escuridão, é o pior deles. É o mais fraquinho. Mas assim, eu acho que é um filme mediano, assim, não é ruim, mas também não acho que é um bom. Só pra pegar a onda desse seu comentário, ele, de fato, acho que não tem discussão que agora que a gente tem os três, ele é o pior dos três, mas eu reassisti, eu fiz uma mini maratona, né, dos dois anteriores, antes de assistir esse. Eu gostei do Além da Escuridão muito mais do que eu achei do que eu tinha gostado inicialmente, assim. Eu não achei ele tão ruim da segunda vez. Ele não é ruim, né? De forma alguma. Mas assim, eu achei ele mais legal. Ele é inconstante pra mim. Ele, tipo, o começo é ok, ele vai melhorando em determinado ponto, aí chega na parte do Khan. Aí eles começam a essencialmente refazer a ira de Khan, que tudo bem que vocês não viram, mas é meio que um remake que não entende o que fazia a Ira de Khan tão interessante. E honestamente, não precisa fazer um remake da Ira de Khan, especialmente no segundo filme. Mas, de todos os filmes, eu acho que é o mais fraquinho, sim. E eu acho que o que é legal do Star Trek novo, do Sem Fronteiras... Aliás, vamos mencionar spoilers, né? Vamos falar o final do filme, mas sei lá. Mas o que... Acho que a pegada mais interessante do filme é que ele parece ter sido feito... Foi meio que um projeto especial pro Simon Pegg, né? Que é o cara que faz o Scott, ele é o cara do Shaun of the Dead e tal. E que ele criou, e que ele fez o roteiro do filme. Dá pra ver claramente que ele é um fã, e isso se reflete no jeito que ele constrói tudo, desde as interações com os personagens. Acho que uma coisa que faltava muito nos filmes anteriores e que veio, e que é uma das melhores partes do Sem Fronteiras, é as interações entre o Spock e o McCoy, que era algo, tipo, essencial na série clássica, porque tinha esses contrapontos, mal e tal. E eles finalmente conseguiram fazer isso bem. E, além disso, eles conseguiram... Eles elaboraram um jeito de fazer todo mundo ter um momento chave, um momento certo. E todo mundo é importante, todo mundo tem sua relevância na história. Ninguém fica meio de escanteio, que acontecia até nos filmes clássicos, bastante. E que acontecia também nos outros dois filmes, que eram basicamente o Kirk, o Spock, talvez um pouco a Uhura e o McCoy. E o resto ficava meio de escanteio. É, com certeza. Uhum. E assim, dando a minha opinião, só pra concluir essa parte aqui do podcast, dentre os três, eu também achei que esse terceiro foi o melhor deles, embora eu não tenha a bagagem de um fã de longa data de Star Trek, assim. Eu gostei, eu acho que até por ver essas nuances aí que você citou, que esse filme fez tão bem, né, de lembrar desse estilo da série antiga, dos filmes antigos, um negócio um pouco mais cadenciado, mais conversa de personagens, mais reflexão, que eu acho que os dois anteriores não tem tanto. Mas assim, o primeiro eu acho um filme, assim, de origem, muito bom. Me agradou completamente, eu acho que apresentou bem os personagens. E só pra concluir rapidinho, como vocês falaram, né, o McCoy, o Kirk e o Spock são os focos, né? Eu só acho uma coisinha que me desagrada um pouco nessa trilogia como um todo, que eu acho meio... solto, sem muito embasamento, é o romance que tem do Spock com a Uhura. Nem sei se é algo que tem relevância na história, na série como um todo, assim, no seu histórico. Uhum. Mas eu achei meio solto no geral. Nesse último filme, até melhor trabalhado, eu acho. Mas nos anteriores, eu acho um negócio meio solto, que tá lá só pra ter um romance no meio da história. Só pegar uma carolinha nesse seu comentário, assim, comparando... o primeiro filme com esse terceiro, especialmente do ponto de vista de roteiro, é uma coisa que eu acho muito legal, assim, talvez o segundo filme ele fique perdido, ele seja o pior, até por uma questão de ele ter um pouco de falta de sentido, assim. Mas o primeiro filme e o terceiro, eles têm funções muito diferentes, né, e eu acho que os dois eles são muito bons em si, assim. Esse filme, eu vi muita gente comentando, né, que ele é assim, ele é muito autocontido, né, e talvez isso seja o principal mérito e também a principal fonte de defeitos. E, apesar dele não ter grandes defeitos, nenhum defeito realmente sério, talvez a principal fonte de defeitos, quaisquer que sejam, seja o fato dele ser, assim, muito autocontido, dele parecer um episódiozão, né. Inclusive a questão do vilão ser relativamente fraco e tal. E aí, se você compara com o primeiro filme... Ele é muito genial, quer dizer, eu acho, assim, muito genial na questão, a questão do roteiro, assim, de ele ser um bom filme em si, e ele ter um roteiro que justifica o fato dele ser um filme novo em toda a franquia Star Trek que tem 50 anos, né? Na época tinha 40 e pouquinhos, mas agora tem 50. Enfim, eles são filmes radicalmente diferentes nesse sentido, mas os dois são muito bons no que ele se propõe à cena. Eu só queria aproveitar esse gancho que você falou, que a gente teve um shuffle que a gente gravou sobre reboots e remakes, e eu até citei, né, não tendo assistido os Star Treks, que o primeiro dessa trilogia poderia ter sido um reboot e tal, e na realidade eles pegaram e fizeram um twist no universo, né? Pegaram aquela história do buraco negro e falou, bem, esse é um universo paralelo àquele lá, então por isso que tem dois Spocks. Isso foi uma solução muito boa, assim, porque, tipo, você soluciona, você consegue criar uma nova timeline sem mexer em nada na antiga e, tipo, fazendo sentido com a existência da antiga, né? Isso eu achei muito legal, assim. E eu achei muito... É um roteiro... E do ponto de vista de roteiro, tipo, a proposta do roteiro é contar uma história e fazer a coisa fazer sentido, né? E você vê que a coisa faz sentido tanto em si quanto, assim, metalinguisticamente. É muito legal isso. E acho que isso tem precedente dentro da série também. Tem vários momentos de... Eles visitarem terras paralelas, realidades alternativas e tal. Inclusive, um dos episódios clássicos da série original é de uma realidade alternativa, que é o Mirror Mirror. em que eles meio que veem a versão maligna do universo de Star Trek, que é o famoso episódio em que o Spock tem um cavanhaque. E aí meio que, tipo, codificou o fato de que a sua versão maligna em outro universo tem um cavanhaque. Beed Community. É, exatamente. Por isso que o Evil Troy e o Evil Albert têm cavanhaques na terceira temporada de Community. É, isso foi uma pegada interessante, uma pegada boa. E eu acho que também interessante que meio que criaram um termo que é o Trek Cycle, que todos os filmes de Star Trek seguem um certo padrão. E que o Star Trek Beyond, ele segue o sentido de, sei lá, o Star Trek The Motion Picture, First Contact, que é basicamente um episódio grande, uma coisa mais voltando às raízes do projeto. E é um dos bons casos em que isso acontece, honestamente. E acho que uma das coisas mais legais também é que as pequenas referências para os fãs antigos lembrarem as... São umas piadinhas rápidas, por exemplo, quando logo no começo do filme, quando o Kirk tá negociando lá com os alienígenazinhos, quando ele volta, ele fala, eu rasguei minha camisa de novo. Isso era o que acontecia o tempo inteiro na série clássica, tipo, sempre que o Kirk entrava em uma briga, ele acabava com a camisa rasgada, era inacreditável, era certeza que em algum momento parte da camisa ia ficar rasgada e ele ia ficar com o peitoral anos 60 exposto. O ator era o William Shatner, né? Isso, é. Ele não era tão gordo quanto ele é hoje em dia. Mas tem as rumores que ele usava cinto e tal. Ele usa peruca também. Eu acho que até nessa linha que você falou de referências aos filmes antigos e série antiga, tem a escancarada que é o uso do Leonard Nimoy, né? E em toda a trilogia. E nesse filme eu acho legal como... O Spock até, de certa forma, me pareceu um personagem que... Eu não sei quando necessariamente esse filme começou a ser gravado, se o Nimoy já tinha morrido, mas me pareceu muito uma homenagem ao Nimoy, tipo, vários momentos ele olha a foto. Sim. E daí no final também tem a referência a isso, e enfim, é uma história recorrente nesse filme, que também tem a tragédia, né, que foi a morte do Anton Yelchin. Exato, que... Enfim, é um negócio, até assistindo o filme você fica meio, putz, como assim isso aconteceu? E é um acidente bizarro, né? O cara tranquilo em casa, só esqueceu de puxar o freio de mão do carro, o carro escorregou a ladeira abaixo em cima dele. Nossa. Cara, o filme, ao contrário de muitas coisas envolvendo Star Trek, ele faz o Chekhov ser relativamente importante. Sim. Então o Anton Yelchin, ele aparece muito no filme. E é meio... Realmente deixa meio mal. Era uma sensação de, sei lá, ver o Heath Ledger no Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu só queria fazer um parêntese sobre o Anton Yelchin, porque, cara, isso me dá um bug enorme. Porque existiu um filósofo, sei lá, um intelectual russo, acho que do século XIX, que chamava Anton Chekhov. E aí, tipo, o primeiro nome do ator é Anton e o sobrenome do personagem é Chekhov. E eu, tipo, isso... Sim. Cara, isso dá um nó no meu cérebro. Mas, enfim... O Chekhov é em homenagem ao dramaturgo, né? Chekhov da série. Uhum. É nomeado em homenagem ao Chekhov do teatro russo e tal, que é um cara importantíssimo. Uhum. Mas enfim, além disso, como você mencionou, acho que o grande ponto fraco é do filme, sei lá, é realmente o vilão. Sim. É o... Qual o nome dele? Kral. Kral, isso. É o Kral, que é o Idris Elba, que eles estão pegando a ideia dos filmes do universo Marvel, que eles pegam atores fodas e não fazem nada com eles, porque os personagens são os pontos mais fracos do filme. O vilão em si, ele é qualquer coisa, né? Tipo, o plot twist dele até é legalzinho e tal. Tipo, não, é legal. É legal, só que, tipo, é muito raso, né? Um plot twist totalmente 2D, assim. E, sim. Mas, assim, uma coisa que eu posso apontar de positivo sobre o vilão é a atuação do Idris Elba, que eu achei foda, assim. Especialmente na parte final, que ele tá ali, ele contra o Kirk e tal, que ele já tá mais com um aspecto mais humano. Eu achei do caralho a atuação dele, assim. Muito boa mesmo. Sim, é que ele começa como um vilão muito raso e você não sabe qual é a dele. Uhum. E meio que você assume que ele não é particularmente interessante, porque ele não é. Mas depois eles começam a dar uma... eles começam a dar uma profundidade dele, mas é basicamente no final do filme. É logo antes de você descobrir o que... Logo antes do conflito final entre os dois. Uhum. Então, acho que o impacto dessa revelação sobre o Crawl e sobre o que ele é fica meio tarde demais, dá aquela sensação de, meio tarde demais pra você me mostrar isso, me mostrar o quão relevante é isso. Sim. Impacta de um jeito menor. Sim, e até a questão das transformações dele, né, de que conforme ele vai absorvendo a energia vital dos seres humanos, ele vai mudando aquele aspecto dele e tal. Pra mim isso não ficou... É uma coisa que, assim, eles tentaram estabelecer só visualmente por, assim, 80% do filme. E só no final é que tem a explicação falada sobre isso, a explicação textual. E pra mim, visualmente, eles não foram muito bem sucedidos em estabelecer isso, porque eu ficava meio em dúvida, assim, né? Porque o personagem aparecia em cenas muito rápidas e tal, e eu fiquei... Tipo, eu notei que tinha uma coisa de diferente, mas eu não sabia se realmente aquilo tava acontecendo ou não, sabe? Porque tem um primeiro momento que ele aparece, que ele tá super enrugado, e depois ele aparece ainda com aquele aspecto completamente não humano, e ele tá menos enrugado. Mas você tá ali assistindo o filme, você tá acompanhando um monte de outros subplots e tal. Pra mim não ficou muito definido, assim, se ele realmente estava menos enrugado, se aquilo era realmente um processo visual que estava acontecendo. É, que você vê ele como um alienígena de Star Trek, você vê um ator... com maquiagem agressiva na cara. Você vê isso em todos os episódios de Star Trek. É algo que você pensa quando você pensa em Star Trek, quando você vê os alienígenas. É, tipo, sim. Klingons, tipo, Cardassianos. Cardassianos? É de outro. É isso aí. E aí você vê, cara, sei lá, talvez a maquiagem. Não, talvez a luz seja diferente, talvez a maquiagem seja. Talvez eles tivessem aplicado algum tipo de maquiagem em algum momento errado. Não sei o que. É difícil você ver essa transição, é difícil você ir descobrindo isso com o decorrer do filme. Uhum. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, talvez vocês consigam me elucidar. Eu tô descobrindo que eu tenho uma leve DDA, assim, então tem algumas coisas que eu acabo perdendo mesmo. Mas, porque ele chegou lá, o Idris Elba chegou lá com a tripulação dele, aquele lance dele ser um ex-militar e tal, beleza, até eu acompanhei. Mas eu não peguei qual que foi o pulo pra ele virar aquele ser estranho e ele ficar, tipo, praticamente imortal. Eu não... Isso não é muito bem explicado, né? Então, é por causa da tecnologia dos alienígenas que estavam naquele lugar antes. Que foram os caras que criaram aquela arma super foda dele que desintegra coisas. Uhum. Aparentemente, eles tinham essa tecnologia de imortalidade no chão ali. Uhum. E aí, falando sobre essa arma... Pra mim não faz o menor sentido essa arma tá com os bichinhos pequenininhos lá no começo, né? Uhum. Sim. Eu acho que eles tentaram dar uma enrolada, falando que, sei lá, uma civilização muito antiga que desapareceu e vieram essas armas super fodas pra todos os lugares da galáxia, do universo, e por isso elas são basicamente inúteis. Por isso que no começo do filme, quando ele mostra lá a oferenda de paz, que é a parte da arma... Não é nada demais. Uhum. Você acha que não é nada demais. Então eu acho que essa foi basicamente a enrolada que eles deram. Sim. E isso se conecta com a história do vilão, né? E aí, assim, pensando sobre o vilão de fato, eu achei que, assim, metade da construção dele foi muito boa, né? Tipo, que é aquela parte do... Que ele se revela e tal, que tem o plot twist, que aí tem os videologs dele, que é relacionado pelo roteiro com o processo de depressão que o Kirk tá sofrendo no início do filme. Exato. E tal. Isso eu achei muito legal, assim. Mas ficou um pouco destoante, assim, do resto e tal. Eu acho que foi uma ideia muito boa que pareceu... Que, assim, ela foi inserida no roteiro, mas ela não teve tempo pra criar raízes no roteiro. Então ficou uma coisa um pouco desconjuntada, assim. Eu gostei como você mencionou, eu gostei do fato dele ser essencialmente um contraponto do Kirk, que ele é um militar que meio que se perdeu no meio do caminho, que que começou a fazer parte de uma sociedade em que ele não pertencia. Uhum. E o Kirk meio que tá tendo uma crise de identidade, como ele também. Sim. Mas, eles podiam ter elaborado isso de um jeito melhor, né? Mas, esse contraste começa a aparecer muito mais na reta final do filme, né? E, tipo, se tivesse vindo um pouco antes, e assim... coincide completamente com a parte que o Kral começa a ter sua identidade revelada, né? E se isso viesse um pouco antes, talvez esse diálogo entre o cara que foi abandonado e passou a odiar a federação e o cara que faz parte da federação e tá pensando em se retirar das expedições e... Enfim, isso poderia ter sido trabalhado melhor caso a história do Idris Elba, do Kral, tivesse sido apresentada antes, né? E o nome do personagem dele aqui, eu fui abrir aqui na gloriosa Wikipédia, é Captain Baltazar Edison, que era um comandante, né? Assim como o Kirk, que é interpretado por Chris Pine. Agora, eu só preciso dizer, antes de a gente prosseguir, que foi excelente a tripulação da Enterprise ter sido bem sucedida nesse filme, né? Porque senão o vilão teria dado um Kral na federação. Nossa. Acabou o podcast. Muito obrigado. Beijo. Outro personagem legal que a gente não falou até agora é a alien que eles encontram no planeta, né? E é a Jayla. E eu achei uma personagem bacana. Tipo, a Darcy? Ela é um personagem diferente do que você... Sei lá. Ela tem elementos de coisas que você já viu antes. Ela é essencialmente a garota perdida, a nativa perdida. Uhum. Tudo bem que ela... Sim. E eu gosto da interação dela com o Simon Pegg, especialmente no ponto que eles se conhecem, porque é uma interação meio awkward, assim, tipo, e ela não sabe se comportar muito bem, tipo, falando com aquele ser que pra ela é estranho, né? Tipo, e é uma coisa que você fica no limiar, assim, você não sabe se aquilo é uma interação entre dois seres que não se conhecem ou se é só uma atuação ruim, assim. Mas pra ser uma atuação ruim, teria que ser uma atuação muito ruim. Então acho que não foi isso. Não, ela só é uma alien que tava isolada naquele planeta há muitos anos e não fala direito a língua do outro, basicamente. É, ela não sabe falar com... tipo, ela não tá acostumada a falar com pessoas. O máximo são aqueles dois brothers que estão lá perdidos. Aliás, não sei como o Crawl não encontrou aqueles dois, mas... E as interações dela com o resto da tripulação são bem legais, especialmente pelo fato de que ela, em geral, nesses filmes, em Star Trek, ela seria um interesse romântico de alguém. Sim. E ela não é, ela acaba não sendo, ela acaba sendo uma adição ao grupo, essencialmente, durante a aventura. Em alguns pontos existe uma micro sugestão de alguma relação entre o Scott e ela, né? Mas que bom que não desenvolveram isso. Exatamente. Não era necessário, né? E até vocês falaram do Scotty, eu não sei como era na série antiga, mas nessa série, eu acho, e nesse filme especificamente, eu acho que tem um contraste legal de ritmo de filme e tal, a parte de ação, a parte um pouco mais dramática, e tem as partes mais de comédia que são protagonizadas pelo Scotty e também pelo McCoy, né? Que é o personagem que eu mais gostei como novato aí na série. Putz, eu acho o disparado o melhor de todos. O cara 100% pessimista, acha que tudo vai dar errado, fica puto que vai ter que sair de novo pra missão. Não, um dos melhores momentos do filme é quando o Spock... quando o Spock argumenta pra levar ele junto com ele na nave, da nave lá do grupo do Crawl. Ele fica muito puto. É muito bom, cara. Seu ingrato de sangue verde. É demais. Aliás, só falando sobre o Scotty, que a gente tava falando antes, vendo os outros dois filmes, eu ficava com uma coisa na minha cabeça, assim, que aquele ETzinho verde que tá sempre com ele, cara, se não fosse por esse filme, eu poderia sustentar a teoria de que, tipo, aquele ETzinho é uma parte da consciência do Scotty, né? Mas é que nesse filme ele tem uma micro cena em que ele é relevante pra outros personagens. Exato, ele tá longe dele. É. Quando ele espirra ou cospe alguma coisa, é ácido o suficiente pra derreter uns metais. Ou seja, a mente do Scotty é meio corrosiva, né? Nossa. Ah, outro elemento que eu também gostei bastante é que, como eu mencionei, eles brincaram com várias coisas. Eles também brincaram com o fato que no terceiro filme a Enterprise é destruída. Dos três filmes de cada fase, a Enterprise é destruída neles. É que nesse filme eles destruíram pra valer, né? Porque nos dois outros filmes dessa geração já rolou uma destruição da Enterprise. É, não, sim, mas no Jornada nas Estrelas 3, a Procura de Spock, ele é destruída. No Nemesis, a Enterprise é destruída também. A Enterprise da nova geração é destruída. E nesse filme também, de novo, ela é completamente aniquilada. Mas a gente meio que já sabia, porque dá pra ver nos trailers a Enterprise sendo destroçada por aquelas naves, o que é um jeito bem interessante até de... Eu acho que não é um inimigo típico que você encontra em Star Trek. Eu acho que é algo que eles não conseguiam, sei lá, criar efeitos bons o suficiente pra fazer um enxame como um inimigo. É, essas são as vantagens de fazer um filme atualmente. Eu até discuto isso com a minha namorada, ela tentou me apresentar uma época os primeiros episódios da série mesmo. E eles são dos anos 60, né? Então é um negócio muito simplório comparado com qualquer coisa que você vê hoje em dia. Seja filme, seja série até. E eu senti um pouquinho a barreira do tempo. Eu não consegui me ater apenas aos diálogos, que eu acho que é o foco, né? O foco não é necessariamente... A ficção científica está em torno de tudo, né? Mas o foco não é o efeito especial, o detalhe na cara do vilão. São as conversas e a parte, não sei se política... mas enfim, eu caí nessa barreira aí da pintura dos anos 60 que não me prendeu naquele momento. E agora a gente tem essa vantagem, né? Que qualquer filme que for feito hoje em dia vai ter uns efeitos especiais super bacanas. Né? Eu até acho que a saída do J.J. Abrams mudou um pouco o estilo do filme. Porque o Justin Lin, que é o diretor desse daí, tem uns toques bem diferentes, né? Não tem o lens flare tradicional do J.J. Abrams, enfim. Isso acho que foi a principal... Tudo bem que o filme se passa em um lugar diferente, então tem menos oportunidade pra ter lens flare. Tipo, a Enterprise é destruída, sei lá, na primeira hora do filme. Boa parte do filme se passa naquele planeta floresta e tal. Na verdade, nem sei se é um planeta floresta, é uma floresta que está no planeta. Mas a ilha é na praia ou a praia... Tem uma ilha. É a questão central desse podcast. E a USS Franklin, ela é uma nave velha e toda acabada, então ela não tem muita iluminação, uma iluminação boa o suficiente pra ter um... volta aquilo que eu tava falando no começo, né? Tipo, esse filme ele tem um verniz visual, assim, que difere ele dos outros dois, dessa geração, né? Que eu reluto em dizer que é uma diferença de fotografia em si, né? Mas ele tem uma cara diferente, assim, ele tem uma cor diferente, geralmente. Eu acho que é a direção de Justin Lin, pelo menos, nesse sentido. A única coisa que eu reclamo dele são as cenas de luta, que é essencialmente é um problema, não é um problema só dele, mas é um problema de filmes de ação em geral. E é toda aquela câmera tremida e você não sabe o que tá acontecendo, você não consegue ver, a câmera é muito o ângulo da câmera é muito fechado, então você não consegue ver direito a movimentação. Isso não é um problema só de Star Trek Sem Fronteira, mas é um problema significativo na hora da pancadaria do Star Trek Sem Fronteira. Ah, e uma coisa que eu descobri pesquisando o filme, a nave se chama USS Franklin, a Tati, a namorada do Rodrigo, até perguntou, sabe se essa nave tinha alguma relevância em algum lugar? Falei, não sei. E aparentemente não, porque o nome USS Franklin é em homenagem ao pai do Justin Lin. Ah, que legal. É. Eles falam que até que tem uma divisão entre o K e o L, porque é Frank Lin. Ah. Justin Lin é de origem oriental, né, obviamente. Sim. Aliás, falando em Community, ele dirigiu aqueles episódios do Paintball. Acho que as duas primeiras temporadas, os episódios de Paintball, eram dirigidos pelo Justin Lin. Falando em Community, e já que a gente já citou o Abed aqui, do Evil Abed, relacionado ao Spock de Cavanhaque, o Danny Pudi, que é o ator que faz o Abed, ele tá nesse filme, ele é um dos aliens, não tem como vocês saberem porque ele tava de máscara e ao contrário do Idris Elba, ele não mostra o rosto. Ele é um dos aliens que antagoniza o Scott antes da Jayla chegar. É, o nome dele é Fija. Aliás, a gente tá enrolando, mas a gente não mencionou a melhor parte do filme de longe, que é o... Como eles usam o poder da música pra derrotar o vilão. Nossa, maravilhoso. Aliás, vocês notaram, se vocês fizerem um callback, no início do primeiro filme, quando começa a apresentar o Kirk, mostra ele roubando um carro, molequinho e tal. Sim. E ele tá vandalizando tal por uma highway nos Estados Unidos e ele bota uma música mega alta e é exatamente essa música que eles usam pra destruir as navezinhas do enxame. É, a sabotagem do Beast Boys. Tanto que o primeiro teaser é a música sendo tocada. Ah. Só que você não sabe bem o contexto. Aí muita gente criticou bastante o teaser. Aí eu vi lá no YouTube, acho que o comentário mais relevante, pelo menos no momento que eu vi, é quem aqui não gostou da música no teaser, mas decidiu voltar mas começou a gostar quando veio o filme de verdade. É porque tem todo o contexto deles usarem o sabotagem pra sabotar as naves do exército do Crawl. É, por isso que essa música tá subindo aqui agora. Eu achei legal esse uso da música, me lembrou um pouco também como outra série de ficção aproveitou isso, né? Que foi o Guardiões da Galáxia, que é a trilha tá diretamente ligada ao andamento da história. É. Naquele caso até mais, né? Mas há momentos críticos do filme que a música toca e o Star-Lord tá distraindo a galera dançando, faz um dance-off. E nesse caso a música é usada pelo rádio, né? As ondas de rádio que são a chave pra destruir a frota adversária. Sim, muito legal. Não, é maravilhoso essa cena. Na verdade, me lembra mais Marte Ataca do que qualquer coisa. Pra quem não viu Marte Ataca, o jeito que eles derrotam os alienígenas é com uma música que faz os alienígenas explodirem. É genial, cara. Legal. E essa cena, ela ficou assim... Ela foi perigosa, né? Porque acho que, obviamente, né? No geral, Star Trek tem uma tonalidade, assim, um clima que é muito mais sério do que você esperaria de um Guardiões da Galáxia, né? E essa música, sim, ela beirou o galhofa, assim, tipo, ela tava, assim, a um fio de desandar. Mas eles conseguiram deixar isso legal dentro do contexto, né? É que Star Trek sempre, cara, ele sempre periga tá na galhofa. Um dos episódios mais icônicos da série é aquele Arena, em que o Kirk tem que lutar contra uma raça que é essencialmente um lagarto bípede. E, cara, a fantasia do bicho, do cara é ridícula. É terrível. Você vê as cenas de luta do episódio, tem no YouTube, cara, é deprimente. Assim, os efeitos especiais. São essencialmente eles no meio de um deserto rolando de um lado pro outro. Então, Star Trek sempre meio que vive nessa linha tênue entre a seriedade e a galhofa total. Uhum. Mas, eu acho que eles conseguiram fazer isso bem. Eles conseguiram fazer cortes certos nos momentos certos, tipo, quando tem um momento do uai! Uhum. E aí tem uma explosão gigante, sim, uma onda, sim, sim, gigante de fogo. Talvez, não sei se a gente tem muito mais pontos pra discutir a respeito do filme, né? Mas eu acho que vale mencionar a presença do Sulu, né? Que nessa história, ele é casado, aparentemente, tem um filho. Uma filha. Só que ele não é casado com uma... É uma filha, é verdade. Só que ele não é casado com uma mulher, né? Ele tem um marido, quando eles chegam lá no planeta, e acho que até a parte mais emotiva do filme é o fato dele estar fora na nave e existir a ameaça do planeta ser destruído com o marido dele lá. Sim. Ele tá lá na... O marido e a filha estão na estação que vai ser atacada pelo Crawl. Exato, que é basicamente um planeta artificial. Olha, né? Uma coisa que pra mim não ficou bem definida nessa história é que, assim, beleza, no começo eles falam que eles estão lá na missão de 5 anos e tal, e eles chegam nessa base avançada pra abastecer e tal, mas dá a entender que essa base é muito longe, né? Tanto é que eles chegam nela durante a missão de 5 anos deles, sim, certo? E aí, tipo, a família do Sulu tá nesse lugar e não na Terra, isso eu achei meio estranho. Não sei se eles se teleportaram pra estação pra reencontrar ele, sei lá. Uhum. Talvez esse seja o esclarecimento. Eu não sei se eles moram lá mesmo. É, porque seria muito estranho a família dele morar lá, né? Sendo que é um lugar que eles encontram, né, durante a missão. 5 anos depois. 3 anos. Tá no meio da missão. Após uma longa viagem. E vocês sabem que o Star Trek original durou 3 temporadas, né? Foi até no terceiro ano da quinta da missão de 5 anos. São várias piadinhas envolvendo o passado da série, Entendi. E falando nisso, eu gostei do Sulu, que o Sulu, ele é essencialmente o cara, ele é o ponto sério do filme, né? Ele é o cara que faz as piadas com o tom mais sério possível. Quando o Kirk, por exemplo, fala, você consegue pilotar essa nave? Ele falando do USS Franklin, ele vira pra ele e fala, você tá brincando, senhor? Tá me zoando, mano? Exatamente, tá, cara, tô julgando as habilidades. É verdade, outra coisa legal é que a Enterprise tem uns pods, tem um negócio de... Tem aqueles pods de fuga na ponte de comando por causa do pai do Kirk. Sim. Se chamam Kelvin Potts por causa da nave do Thor, que eles não tinham como fugir da ponte de comando. Pô, e todo mundo morreu. Pô, acho que se teleportar sozinho, né? Porra. É que não tinha o martelo com ele, então... Não, chama o Heimdall. O Heimdall tava perdido na floresta. O Heimdall, nesse caso, tinha ido pro Dark Side. É, exatamente. É, mas acho que é isso, gente. Em geral, acho que é realmente uma opinião positiva. O filme não foi tão bem na bilheteria quanto os outros dois, mas acho que é porque muita gente ficou meio com Além da Escuridão. E eu espero que tenha um quarto, eventualmente. Não sei que direção eles querem seguir. Eles vão continuar com, provavelmente, comissão de 5 anos, porque tem uma Enterprise nova no final, como sempre. Sim. Mas... Eu quero ver o que mais eles podem fazer com essa tripulação nova e o que eles vão fazer sem o Chekov. Pois é. O Chekov nunca foi essencial, mas... É, meio triste. Puxando exatamente esse gancho que você falou, eu acompanhei bastante material, né? Diferente dos outros filmes, eu acompanhei bastante material promocional, tá? Antes de ver esse. E, assim, na minha cabeça, assim, acho que disparei um gatilho psicológico, assim, de que pra mim esse filme era meio que um fim de ciclo, assim, né? Porque... Enfim, teve a morte do Nimoy, a morte do Yeltsin e tal, então ia ser um filme marcado por homenagens póstumas e, tipo, o terceiro, né, a gente tá acostumado a ver, sempre que tem séries, a gente tá acostumado a ver as séries se encerrarem no terceiro volume, né, então, assim, antes de entrar no filme, pra mim, mesmo não tendo essa informação objetivamente, pra mim tava na minha cabeça que, assim, meio que esse era o último, sabe, e, assim, depois... De ver o filme, eu vi que, meu, não, isso não tem nada a ver, isso é só uma piração da minha cabeça, assim. Tanto é que o filme termina com um senso de continuidade, né, com a... Agora spoiler total, né, você já chegou até aqui, mas termina com uma nova Enterprise sendo construída e tal, e assim, o filme não dá nenhuma indicação de que eles querem parar de fazer a série, né. Mas vamos ver o que pode acontecer daqui pra frente. Mesmo porque a série original teve 6 filmes. É, e assim, esse filme termina com a frase que os outros... Eu não conheço o que veio antes, mas os dois filmes anteriores terminam com aquele discurso, né? Não, isso é a narração... Não sei se... Eu não lembro muito de Space Nine, Voyager e o Enterprise, mas... A série original e a nova geração começavam com aquele discurso: o espaço, a fronteira final, essas são as... Isso é clássico da série. É uma das marcas da série. Com a diferença de que nos outros dois eles faziam com o voiceover do Nimoy, né? E nesse. Era do Nimoy? Ou era do. Não, então. Acho que o primeiro é com o Nimoy, o segundo é com o Chris Pine. É, né? E nesse eles fizeram com as vozes de todos os atores, né? Da equipe principal. E foi um toque legal, né? Eu achei uma mistura legal. E assim. Se não tiver futuro nos filmes, vai ter uma série da Netflix, né? E a Netflix vai colocar dentro do seu catálogo as séries antigas também, pelo que foi noticiado. Ah, é? Pra quando que tá previsto isso? A série, eu acho que é no final do ano, se não me engano, que deve sair. A série, a Discovery, sai no começo do ano que vem. Ela vai ser feita pelo Brian Fuller, que, além de já ter trabalhado em série, já ter criado séries como Dead Like Me, Six Feet Under, Pushing Daisies, Hannibal, e acho que ele tá trabalhando agora no Deuses Americanos. Ele já trabalhou em Star Trek, acho que ele fez vários episódios do Voyager. Que é uma das séries menos... Se não é a pior, é uma das piores séries de Star Trek envolvendo a continuidade clássica. Mas ele é um cara que ele sabe o que faz, pelo que eu... E a Netflix tem tomado cuidado com o que faz, né? Quando pega propriedades... Quer dizer, quando pega propriedades antigas, não necessariamente, né? Por exemplo, Arrested Development não foi lá essas coisas, mas também não tem necessariamente culpa da Netflix. É mais os calendários de todos os atores que não bateram, enfim. Eu acho que deve ser uma produção bem suportada pro dinheiro, né? Deve ter um bastante dinheiro por trás disso daí pra reviver. É que nos Estados Unidos não vai ser pelo Netflix, né? Vai ser por um aplicativo da CBS. Porque a CBS tem os direitos da marca Star Trek. Entendi. Ah, e globalmente vai ser distribuído pela Netflix. É tipo Better Call Saul, basicamente. Pode crer. É que talvez demore um pouco, o episódio fica segurando uma semana pra sair e tal. E pra eles liberarem as séries antigas, tem alguma previsão? Eu acho que, então, Eu falei até o fim do ano. Eu acho que até o fim do ano deve ter coisa por aí. Legal. Com certeza tem notícias dando melhores referências, né? Eu não levantei esses dados agora, mas vão vir as séries antigas aí pra Netflix. E é bom pra gente, tipo eu, né, que não conhece. Vai ser bom pra sanar a curiosidade, pra separar os meninos dos homens, né? eu tava reassistindo com uma preparação pra outro podcast que a gente provavelmente vai fazer. Mas é, e o... Mistério. É, Star Trek, mas o Star Trek clássico é anos 60 pra caralho. Mas tem uns episódios muito bons e meio que à frente do tempo deles. Star Trek sempre foi uma série muito à frente do tempo dela, nos anos 60. E ele chamava alguns dos maiores escritores de ficção científica pra fazer roteiros. E, cara, funcionava muito bem. Tem roteiro do Asimov, do Clark? Eu acho que eles fizeram consultoria. Mas tem, por exemplo, Farlan Ellison, tem vários caras. Legal. Bom, eu acho que tem mais uma propriedade de Star Trek que também tá pra sair. Essa é meio curiosa e pouca gente provavelmente vai ter acesso, mas se alguém eventualmente tiver como ver isso, vai ter um jogo de PlayStation VR, e eu acho dos outros óculos de realidade virtual também, que chama Star Trek Bridge Crew. Vai ser pra até 4 pessoas jogarem online, cada um no seu óculosinho de realidade virtual, operando uma nave. Na verdade, é todo mundo na ponte de comando, e aí tem o capitão, chefe de operações, chefe de comunicação, chefe de ciência, piloto. É basicamente um simulador de cena de batalha de Star Trek. Que é uma coisa que deve ser... Eu vi gente comentando sobre o último evento que teve demonstração disso, entrevistas até com os produtores, foi na PAX West, se não me engano, lá nos Estados Unidos, que é um evento de games com bastante presença de público, e eles falaram que tá bem legal isso daí. Pena que vai ser meio difícil o acesso, principalmente aqui do Brasil, né? Porque esses óculos de realidade virtual são uma fortuna nos Estados Unidos. Mas pra quem tiver a oportunidade... nos Estados Unidos e vão ser um... Cara, Deus sabe o que não é Brasil. E não há nem perspectiva de chegar aqui, até, né? Até abril de 2018, chega. Enfim. Pelo preço de aproximadamente um rim. É bem possível, cara. Eu acho que você tá sendo até generoso demais com esse rim. Um rim jovenzinho. Nunca teve pedra. Todos os néfrons intactos. Tá bom. Acho que vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Caso você tenha algum comentário a fazer, alguma besteira que a gente falou, eu acho que eu falei besteira de coisas de Enterprise explodindo, mas ok. Fale com a gente no shuffle@nerdman.com.br, no Twitter, @nerdman_br, ou no Facebook em facebook.com/nerdman.br. Eu sou Vitor Ferreira. Eu fui Vitor Camilo e set your phaser to stun. Eu sou Rodrigo Trindade e eu queria inovar um pouquinho aqui na despedida. Se alguém quiser acompanhar meu trabalho individualmente, sigam também em Rodrigo Trindade, @RodrigoTrindade no Twitter. Veja você. Olha só! Autopromoção. Pai. Eu vou me achar que eu sou verificado, então. Chega aí, tá verificado, sério.